Você brincou comigo, porque me enganou. Você foi embora, porque eu disse que ia te amar como nunca amei. Disse que ia te dar o meu coração, mas agora fico aqui com esta ilusão. Mas agora fico aqui com esta paixão. Feliz pra valer. Então vem me procurar. Então vem me amar. Vem me fazer feliz pra valer. Agora fico aqui com esta ilusão. Mas agora fico aqui com esta paixão. Feliz pra valer. Então vem me procurar. Então vem me amar. Vem me fazer feliz pra valer. É difícil de esquecer.